Cristo é o Senhor, Ele que nos libertou. Ele é nosso Salvador, que por nós Ele se entregou. Cristo é o Senhor, Ele que nos libertou. Ele é nosso Salvador, que por nós Ele se entregou. Quantos por aí estão dispensando esse grande prêmio que Deus nos proporcionou, nos livrando do tormento eterno e da grande dor, pra que andemos conforme o seu caráter, na justiça e na misericórdia e no amor, em busca da salvação eterna. Assim eu vou seguindo o meu Senhor, nada de olhar para trás, Ele está comigo, eu sei que sou capaz, seguindo essa forte estrela e desistir jamais. Morrer em Cristo é louco, mas quem morreu para o mundo, o sofrimento é eterno e profundo, e nada pode te resgatar, nem mesmo o dinheiro e seus familiares, e nada pode te tirar de lá. Você só alcançava a salvação quando estava a respirar. Morreu sem Cristo, já era, não tem como voltar. Cristo é o Senhor, Ele que nos libertou. Ele é nosso Salvador, que por nós Ele se entregou. Cristo é o Senhor, Ele que nos libertou. Ele é nosso Salvador, que por nós Ele se entregou. Busca aí primeiramente o que te faz bem, sei que com fé e com Deus assim eu vou muito além, com meus irmãos e com sonho e nada vai me parar. O objetivo é vitória, então vamos alcançar. Quanto já vi negar ajuda por puro orgulho, e quanto já enxergaram a luz mesmo estando no escuro. A salvação vem de dentro e não de fora. Você quer ser visto, ha, e ainda nem fez história. Buscar por honra e por glória e andar de caráter sujo é o mesmo que pregar a palavra e não ser justo. Você quer ser salvo e liberto, então fique esperto, pois Deus quer os verdadeiros que andam pelo certo. Cristo é o Senhor, Ele que nos libertou. Ele é nosso Salvador, que por nós Ele se entregou. Cristo é o Senhor,